Enche esse lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. exaltado, Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Pela última vez, diga.